Ao contrário dos falsários, aqui não tem meretriz. Denuncio a podridão, foda-se a imperatriz. Olha o futuro da nação, louco no chafariz. Ensino desqualificado, na lousa não tem X. Então que me condiz, ser sincero num país onde pobre, branco ou preto sempre segue infeliz. Aqui não é o Matrix, muito menos o aprendiz. Nós até o revolta armada, engatilhando seu nariz. Tô de pé, sou Luiz, cor negra, não de verniz. Aqui é atitude, se perca calma, é só por um gris. Pede volta e faça um X, passa fome, por isso não quis acreditar que o maluco é maçã. Mas diz que me diz, vai. Isso eu nunca fiz, violência eu nunca quis. Genocídio, morte, guerra, do inferno é diretriz. Muita gente não tem pris, internet ou patins. Capital dos mortos vivos, é possível ser feliz. Democracia eu nunca vi, mas ditadura está aqui. A polícia mata os pretos e deixa em mim uma cicatriz. Tá achando que isso é um quiz? A revolta de um país, Luiz louco revoltado, jamais traz sua raiz. No Brasil, segue assim, muito ódio, segue assim. Sou teor, revolta armada e sei o que é melhor pra mim. Assumo que falo e fiz, faço jus à geratriz. Cuidado com o julgamento, porque Deus é o juiz. Aqui não tem história, aqui não tem progresso. Vela, caixão, faça paz no cemitério. O ódio eu não quero, sou contra seu império. Falso moralismo, nessa porra eu me servo. Aqui não tem história, aqui não tem progresso. Vela, caixão, faça paz no cemitério. O ódio não quero, sou contra seu império. Faço moralismo nessa porra, eu me servo. Jesus me fortalece, a ele eu faço a prece. Seguindo pelo certo, pelo resto, assim prossegue. O que me enobrece ao mesmo tempo me entristece. É saber que o governo sempre destrói os moleque. Na leste, norte, oeste, a zona sul tem uma tese. Se não for antissistema, se humilha não passa no teste. E a madame só de leque, se abanando os olhos cresce. Parada no farol, vítima de marionete. Pivete que exerce, o crime enaltece. Por culpa do governo que nem liga pra maquete. Depois vem me dizer que a cidade é o clique-clack. É pilantragem que eu tô ligado, são todos com os pés de breque. São vários ricos no Corvette, são todos gay, fazem boquete. Lá no Jockey Club, nos bombados, eles investem como puta. E esses seres não merecem ser tratados como gente, sendo diabólico como a peste. Meu povo tá inerte, passando fome no agreste. Com miséria, terrorismo, corrupção que gera crédito. O consulado é tipo a febre, mata os porcos e os hereges. No Brasil da hipocrisia, minha verdade os enlouquece. Aqui não tem história, aqui não tem progresso. Vela, caixão, faça paz no cemitério. O ódio eu não quero, sou contra seu império. Falso moralismo, nessa porra eu me servo. Aqui não tem história, aqui não tem progresso. Vela, caixão, faça paz no cemitério. O ódio não quero, sou contra seu império. Falso moralismo, nessa porra eu me servo. Caralho, que merda de vida, os porcos me irritam. Chegam atirando, mandando os irmãos pro jesuíta. Aqui, várias fitas, nasce o povo se humilha. Maldito monopólio que extermina as famílias. A PM aterroriza com o ideal em sua vida. Morte ao povo preto, governo patrocina. Político atiça nos irmãos e põe preguiça. Patrocina o retrocesso, só desvio pra Suíça. Educação tá falida, eu não vejo alternativa. Matraca, fuzil, qual será a saída? Os problemas dessa vida, os moleque em várias fitas. 12 ou 16 do 5, 7 terrorista. A fresca da justiça, aliás, o que é justiça? No Brasil da putaria, o genocídio alternativa. País capitalista, país da hipocrisia. Predomina o ostracismo de noite ou de dia. Consegue sem fantasia, mas continua a agonia. O monopólio do governo, mas do meu rap é porcaria. Tô aqui com minha família e me assumo na guerrilha. De pé, descendo do morro, cabeça erguida, eu sou o Willa. Aqui não tem história, aqui não tem progresso. Vela, caixão, faça paz no cemitério. O ódio eu não quero, sou contra seu império. Falso moralismo, nessa porra eu me servo. Aqui não tem história, aqui não tem progresso. Vela, caixão, faça paz no cemitério. O ódio não quero, sou contra seu império. Falso moralismo, nessa porra eu me servo. Então que me condiz, ser sincero num país onde pobre, branco ou preto sempre segue infeliz. Aqui não é o Matrix, muito menos o aprendiz. Aqui até o revolta armada, que atirando seu nariz.